A seguir, Delicatessen. Na Companhia da Música, o programa do fim de tarde da Cultura FM. Histórias e curiosidades do mundo musical com Vicente Adorno. Na Companhia da Música. De segunda a sexta-feira, às 18h, na Cultura FM. Todos os dias, à meia-noite, Jazz pela Cultura FM. No ar, as melhores gravações do gênero. Cultura Jazz. De segunda a domingo, à meia-noite, na Cultura FM. Cultura Informa. Em São Paulo, meio-dia e 58. Mesmo no calor, os passageiros preferem ônibus sem ar-condicionado. Uma pesquisa feita pela São Paulo Transporte mostrou que, mesmo em dias de calor, 86% dos entrevistados preferem as janelas abertas. Apesar do desconforto, o ar-condicionado está longe de ser uma unanimidade, por mais que faça calor na cidade. A SP Trans resolveu fazer a pesquisa porque havia muita reclamação quando o equipamento passou a ser instalado nos ônibus em 2004. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, informou hoje que os ataques israelenses à faixa de Gaza mataram pelo menos 275 crianças e 85 mulheres. A representante do Unicef nos territórios palestinos disse que não há nenhum lugar seguro para as crianças e suas famílias na região de Gaza. O Unicef e outras agências da ONU têm tentado entregar água potável, medicamentos e comida durante a suspensão diária dos bombardeios por 3 horas, mas consideram que o tempo não é suficiente para fornecer toda a ajuda necessária. Mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,22%. O dólar comercial é negociado a R$ 2,32 na venda. No paralelo, é vendido a R$ 2,46. O euro vale R$ 3,07. As cadernetas de poupança rendem 0,60%. O tempo em São Paulo, bom com algumas nuvens, temperatura de 31 graus aqui na Água Branca. A Cultura FM volta a informar às 14h. O noticiário completo às 19h, no Atenção Brasil. Cultura informou. Pianíssimo, com Gilberto Tinetti. O piano, seu repertório, seus intérpretes em recitais, concertos com orquestra, música de câmara, séries especiais e Dia do Ouvinte. Pianíssimo, todos os dias, às 14h, com reapresentação à 1h. Não deixe de ouvir. FM 103,3. Música, doce música. Cultura FM apresenta Delicatessen. Muito boa tarde. Hoje o programa tem início com Johann Sebastian Bach. Entre os anos de 1717 e 1723, ele trabalhou em Köthen, a serviço da corte do príncipe Leopold. E desse período resultam as criações dos concertos de Brandemburgo, a Paixão de São João e as suítes orquestrais de número 1 e 4. Para iniciar o Delicatessen de hoje, selecionamos a abertura da suíte número 1, em Dó maior, BWV 1066 de Bach. A interpretação é da Orquestra de Câmara Virtuoses de Moscou, regida por Vladimir Spivakov. Thank you. Abrindo o programa, ouvimos a abertura da Suíte Orquestral número 1 em Dó Maior, BWV 1066, de Bach. Interpretação da Orquestra de Câmara Virtuoses de Moscou, sob a regência de Vladimir Spivakov. E seguimos com uma composição de Beethoven. Nós vamos ouvir o Alegreto, terceiro movimento do Quarteto para Cordas número 8 em Mi menor, Opus 59, número 2. Este é um dos três quartetos encomendados a Beethoven, no ano de 1806, pelo embaixador russo em Viena, o príncipe Razumovsky, e que por isso ficaram conhecidos como Quartetos Razumovsky. A interpretação que ouviremos é do Quarteto Alban Berg. Thank you. Na interpretação do quarteto Alban Berg, ouvimos o Allegretto, terceiro movimento do quarteto para cordas número 8 em Mi menor, opus 59, número 2, Razumovsky, de Beethoven. E a seleção do nosso Delicatessen segue com uma composição de Fritz Kreisler. Nós vamos ouvir a transcrição que ele fez para a melodia irlandesa Londonderry Air. A interpretação é de Nigel Kennedy ao violino e de John Lenehan ao piano. De Fritz Kreisler, ouvimos Londonderry Air, na interpretação de Nigel Kennedy ao violino e John Lenehan ao piano. E a seguir, destacaremos uma composição de Brahms, que foi escrita em 1873. Trata-se de variações sobre um tema de Joseph Haydn, opus 56A, cuja estreia foi executada pela Filarmônica de Viena, sob a regência do próprio Brahms. Existe ainda uma outra versão feita para dois pianos, mas a que nós ouviremos agora será interpretada pela Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a regência de Kurt Masur. De Brahms, ouvimos Variações sobre um tema de Haydn, Opus 56A, na interpretação da Orquestra Filarmônica de Nova York, sob a regência de Kurt Masur. Delicatessen traz agora uma gravação ao vivo do prelúdio do primeiro ato da ópera Os Mestres Cantores de Nuremberg, de Wagner. A interpretação fica por conta da Orquestra Filarmônica de Munique, sob a regência de Sérgio Celibidache. De Wagner, ouvimos Prelúdio do primeiro ato de Os Mestres Cantores de Nuremberg, interpretação da Orquestra Filarmônica de Munique, sob a regência de Sérgio Celibidache. Muito obrigada pela sua audiência. Até amanhã, 1 da tarde. Delicatessen. Apresentação, Kika Leoi. Produção, Fernanda Schidomi. Um programa Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta.